eu faço acontecer. Vem, vem ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então, vem, vem. Não sou de fazer muita pressão, não, mas já vou ficar na tua mão. E se você quiser, não pode vacilar. Demora e pra te dominar, vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando e pra escandalizar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver virando. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim. DJ Nego da Night. Ei, chorará. Demora e pra te dominar, vira tua cabeça.